cadula, mexicabula, bibidi-bobidi-bu. Mistura tudo e vais ver o que dá, bibidi-bobidi-bu. Salagadula, mexicabula, bibidi-bobidi-bu. Na magia tens de acreditar, bibidi-bobidi-bu. O salagadula mais, o mexicabularu. Mas aqui para nós, o que é para nós é bibidi-bobidi-bu. Mistura tudo e vais ver o que dá, bibidi-bobidi, bibidi-bobidi, bibidi-bobidi-bu.